Bom dia a todas e todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou Jorge Mila, sempre vou estar convosco até ao meio-dia, com muitas vozes, como sempre, todas as manhãs, quinta-feira. Hoje estamos na quinta-feira 27 de junho de 2021, claro. E vamos começar o programa hoje com a 7ª Companhia, a 7ª Legião, assim aqui é. Quem não me esqueci é o tema desta bonita canção e depois logo a seguir vai vir também a Ana Bacalhau, logo a seguir, e depois eu vou também já seguir com mais vozes e mais músicas. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Para quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. E para quem vai pela estrada à escuta da Rádio Arconciano com 96.2 FM, então uma boa viagem a todas e a todos. Então vamos lá começar o programa, como disse, com os 7ª Legião. Quem não me esquece, é o tema desta canção. Eu também não me esqueci, porque estou cá sempre todas as semanas para vos oferecer estas bonitas músicas, estas bonitas vozes. Então, fique bem, fique connosco e até já. No. Pensamos no futuro amanhã, cantou Ana Bacalhau, 9 horas e 12 minutos. E vamos agora ficar com a Yola Araújo e com o tema Tira o Pé. E eu volto já a seguir também, depois dos damas, com o tema Calma. Então até já, muito bom dia. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ela chega sem eu estar à espera, e eu não espero mais ninguém. Não se diz a noite inteira, o que é que tem? Eu já te conheço bem. Vamos por juros no mundo estão a contraste e afaste esse teu jogo sujo, baby. Eu não resisto e tu sabes que não. E com por magia as nossas roupas estão no chão. É química, virou física. Eu e tu pegamos fogo à Antártida. Não é dúvida, temos prática e a matemática. É simples, tu e mais tu a dividir por um quarto. Subtraio a lingerie, vezes 3, vezes 4. E eu já perdi a conta, faz-te conta que não. E recentramos o X, esta nova equação. Por isso vem, vem, tu queres o mesmo que eu. E o que tu tens, tens. Eu só quero que seja meu. Sabe que não nego e eu só quero mais. O meu amor porque é sexo, só que eu leio tembrado. Ela chega assim, eu paro à espera. E eu não espero mais ninguém. Não preciso o medo inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu, e lá vou eu. Como é que consegues, mesmo que me mexes, tens o quanto queres? E lá vou eu, e lá vou eu, só eu. Normalmente fica bem. Se nós nos vemos não dá para ficar sem. Um sorriso de lado, olho brilhante, confesso, fica atrapalhado com o teu encanto. Se fica sério, fica médio e faz confusão. E se duvidas que é sério, tens toda a razão. Se estás à vontade e eu estou com vontade, nós os dois a noite inteira a fazermos maldade. É muito mais que amizade o que nós temos então. Podes ter-me se quiseres, mas eu não estou na tua mão. Estou-te a dizer a verdade, que até bate a saudade. Se vamos ficar os dois, quem sabe? Dizes, não é amor. Amor é só calor do momento, mas confessas que comigo fica sempre bem. Ninguém nos faz frente, eu sei. Voltamos costas ao mundo, deixa vir que eu também. Ela chega assim, eu paro à espera. E eu não espero mais ninguém. Não precisa o medo inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu, e lá vou eu. Como é que consegues, mesmo que me mexes, tens o quanto queres? E lá vou eu, e lá vou eu, só eu. Ela chega sem estar à espera. E eu não espero mais ninguém. Não me desvendo o meu inteiro, o que é que tem? Eu já te conheço bem. E lá vou eu. Foram os Dama com o tema Calma. E agora vamos ficar com os, vamos ficar com aqui com o Chamor Elétrico e a Marisa Lins, que nos vai interpretar Fogo é Fogo se Queimar. Logo a seguir vão vir os Irmãos Verdade e depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia. Se eu falar, talvez tu me negue.

96.2. La FM en couleur. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of the weather? And this little green might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. And if there's a cloud above, and if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. 'Cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love, cantaram os Lucky Dukes com a voz de Cláudia Faria e o Marco António. E agora vamos ficar com os HMB e o Dia D. E depois eu volto logo a seguir. Mas antes vamos ter um pequeno intervalo. Então até já, muito bom dia. Hoje acordei a queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. A mão no bolso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Povo, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que acompanha a alma de quem. Hoje acordei a queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. Não é o mundo que dita a sentença. Só voz pode fazer a diferença. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que acompanha a alma de quem. Quem não sabe o que é viver. Pois tu não és ninguém, melhor que ninguém. Não, não. Escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arrombai a alma de quem. De quem não sabe o que é viver. Por dentro, com uma vontade de me

sempre, cantou Tony Carreira. Tony Carreira que vai estar no Zenith de Orleans em 21 de janeiro de 2022, se tiver saúde, claro, porque Tony foi internado ontem no hospital de Faro, onde teve um infarto ontem de manhã e, portanto, está internado, está melhor, já recuperou, mas vamos lá ver se ele recupera para vir então cá ao Zenit no mês de janeiro de 2022. E agora vamos ficar com a Ana de Duarte. Muito bom dia. Acredito em ti, cantou Ana Duarte. E agora vamos ficar com os Delfins e a Baía de Cascais. E logo a seguir vem os 4:30 também. Então até já, muito bom dia. Perguntaste por que sonhar

cama que me aquece, que me prende, que me cama se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de me escovar fora, o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando o lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo, acho que bom para me animar. Então saio de rompante, torno-me mais confiante, tendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Frente a que a Lisboa cantou uns 4:30 e agora vamos ficar com a Luciana Abreu e logo a seguir vem o Paulo Gonçalves com o tema Sentes. Muito bom dia. Chegas atrasado, o feito está marcado e tu começas este jogo do lado errado, perdido em sorrisos. Inventas uma história, pedes-me desculpa e levas-me a memória. Pensas que não tens na mão, eu não sou bolinha de ping-pong. Não penses que não irritado e armado em parvo. Saco, saco, saco, saco, baby, és um saco. O que faço eu contigo? Ponho-te de castigo. Será que vale a pena educar-te como um pedido? Pensas que não tens na mão, eu não sou bolinha de ping-pong. Não penses que não desencanto. Sem ti os dias são todos iguais. Sem ti é tão mais negro o meu canto. Ou sem ti são mais profundos os meus ares. Tu partiste sem deixar mensagem. Não tiveste tempo de comunicar. Ficou tão triste a paisagem. Até ao fim. Sem ti ninguém me transmite alegria. Ou sem ti tu nunca estás longe de mim. Tu partiste sem deixar mensagem. Sem ti cantou Paulo Gomes, e agora vamos ficar com o Rui Reininho e o Bem-vindo ao Passado e a sua banda também, o Gianier. Muito bom dia e até já. Já morri a morte certa, já senti a forma aberta. A porta incerta, viajei de caixa aberta. Pecado fundido, queimado. Bem-vindo ao passado, cantou Rui Reininho e a sua banda GNR. E agora vamos ficar com a Lura. Logo a seguir vai vir o Tiago Bittencourt e também o Capitão Fausto. Muito bom dia. Claro, felicidade está dentro, bom. Vamos ser felizes, o bom está só. A gente sabe, gosta de conviver com alguém. Claro, felicidade está dentro, bom. Pra você ser feliz, não pode estar só.

meridiana que não para de dançar. Te quero só para mim, te quero só para mim. Esta mulher é um perigo, o teu cabelo sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. Quero bailar, quero bailar contigo una vez más. Y no há, no há, no há, como a gente ya no há. No há, no há, no há, como a gente ya no há. No há, no há, no há, como a gente ya no há. No há, no há, no há, como a gente ya no há. Te quero a ti. Como tu, como tu, como tu.

E tínhamos acabado esta segunda hora de programa com Chutes e Patapés. E agora vamos passar aos fados, para todos aqueles que gostam de fado e não só. Para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flá, para a sua esposa, para o senhor Delfim, para o Augusto, para o Silva, para o Paulo Jorge Costa também, para o Paulo Alentejano, para todos vós que gostam de fado. Então vamos aqui ouvir dois fados e hoje vamos ouvir a Maria da Fé com A Janela da Noite, e depois vem também o Manel de Almeida com a Última Paixão, e depois eu volto logo a seguir porque tenho aqui muitas dedicatórias para vos oferecer. Então até já. Da nossa cama mergulhei noites sem fim, fiz amor com quem me ama nos meus lençóis de cetim. Lençóis de cetim, acordei abandonada, porque esse amor foi o fim de uma longa madrugada, porque esse amor foi o fim de uma longa madrugada. Janela da noite, procurei estrelas sem fim. Acordei desse abandono nos meus lençóis de cetim. Outro nasce,

no hay en ti felicidad. Y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Todo se paga, ganes la vida por alguien sola, como ya por ti lloré. Todo se paga, ganes la vida. Se ríen de ti. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace Foi o Zé Amaro e a Lúcia Pérez que cantou Tudo Se Paga para a Dona Teresa. Mais atrás foi o Tony de Matos para o Sr. Joaquim. E agora vamos ficar com o Sr. Vítor Santos da Rádio Os Latinos 33 de Bordeus. Um abraço para ele também, muito bom dia. E vamos ouvir a Senhora da Agonia e eu vou deixar a seguir também. Então até já. Enfrenta a volta, por ele te peço, eu rezo por ele, eu te agradeço. De joelhos vou, com o terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Enfrenta o altar, eu te agradeço. De joelhos vou, com berço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Foi o Sr. Vítor Santos, da Rádio Os Latinos 33, com o Diogo Os Latinos, com a Senhora da Agonia. E agora vamos ficar com mais uma dedicatória. Esta vai ser para... Sei lá, c'est pour Marise Martin, que é à l'écoute tout le temps de notre radio, de tous les jours, que adore écouter de la musique portugaise. Alors, je vais y envoyer... Je vais dédicacer une petite chanson de Tony Carreira. Tony Carreira qui est à l'hôpital, qui doit passer, normalement, il doit passer le 21 janvier 2022 à la Zénith d'Orient, mais j'espère que la santé ça va s'améliorer parce que hier il a eu un infarctus. Hier matin, il est hospitalisé à l'hôpital de Faro. En Algarve. Et bon, apparemment, ça va, sa santé est stable. Donc, j'espère qu'il va récupérer bientôt, puis qu'il va venir chanter au Zénith, comme prévu, le 21 janvier 2022. Donc, je vais envoyer une petite chanson de Tony Carreira à Marise Martin. Et puis, je reviendrai aussitôt pour d'autres dédicaces. Lá do chão, toi, dans tes mouvements de femme, je ne vois que toi sur l'écran de mes nuits blanches. Il me semble toujours sentir ta présence, toi. J'ai perdu sans comprendre, toi que je n'ai pas su attendre. Je ne vois que toi sur les murs de cette chambre. tout n'en donne pas de ne pouvoir te reprendre. Ça me rend fou de savoir qu'il y aura un autre après nous, de me dire que quelque part là-bas tu t'en fous. Sera plus jamais nous. Toi, je sais tout de ton enfance. Toi, je sais tous tes pas de danse. Je n'entends que toi dans cette maison de silence. Oh, dis-moi comment guérir de ton absence. Ça me rend fou de savoir qu'il y aura un autre après nous, de me dire que quelque part là-bas tu t'en fous et que tu m'oublies. Ça me rend fou de revoir toute notre histoire. De me dire que ça ne veut plus rien dire du tout, que les heures que tu vis, ça ne sera plus jamais nous. Tony Carrera a chanté pour Maryse Martin cette jolie chanson. Tony Carrera qui est à l'hôpital, qui a eu un infarctus hier. Donc j'espère qu'il sera de retour bientôt en pleine santé, parce qu'il doit chanter le 21 janvier au Zénith d'Orléans, 21 janvier 2022, bien sûr. Et encore, vamos continuar com mais música, e vamos mais uma dedicatória aqui para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, a Dona Esperança, também, que vamos ouvir uma valsa aqui com Eric Bevel e son orquestra que vai aqui interpretar La Préférée, une jolie valse pour Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, que gostam muito de dançar, mas para já ainda não se pode ir dançar, mas não, já não tarda, parece que isto está mesmo por breve, e breve talvez vamos lá dançar outra vez, como de antes. E então, vamos lá ouvir esta bonita valsa com o Henrique Bovel e sua orquestra. E a seguir vem o Sr. Carlos do Carmo com pontas soltas para o Sr. Braga, e os Duque e Luques também com os sonhos para José. Então vamos lá. Thank you.

Dreaming, ou Sonhos, como queiram, foi os Dicky Rookies com a voz de Marco António e também a Cláudia Faria, também cantam juntos estas bonitas canções dos anos 50, 60, em português e em inglês. E agora vamos ficar com mais duas dedicatórias. Esta vai ser para a Glória, com o Marco Paulo e a Estrela da Minha Vida. E a Glória, que esteve cá ontem convosco e estará sempre todas as quartas-feiras da parte da tarde aqui, com muita música também para vos oferecer. E depois vamos ter mais uma vez o Manuel de Almeida com Tempos que Já Lá Vão. E esta vou dedicá-la ao Senhor Mário Lopes, que está sempre à escuta também. Um abraço para ele e tudo de bom, muita saúde sobretudo. E para o Senhor Martin também vou aqui dedicar esta canção, que é da parte do Faria também, que dedicou uma canção, um fado aqui para o Senhor Martin, e vou aproveitar para dedicar então o fado, este bonito fado de Manuel Almeida, para eles os dois. E depois eu vou deixar seguir com mais música, porque estamos já 20 minutos do meio-dia e ainda tenho aqui algumas músicas para vos oferecer. Então até já. Há uma estrela na vida que sempre nos guia, o bem nos conduz. Estrela que nunca é esquecida, de noite e de dia, que tem sempre luz. Há uma estrela na vida que sempre nos guia com rumo a Jesus. Estrela bem-fazeja, que eu amo e adoro, que eu vejo e me beija, que sofre e deseja chorar quando eu choro. Estrela que redime os nossos pecados, em seu peito oprime a honra e o crime, que são igualados. Estrela tão branquinha, que eu fiz desse amor. Estrela tão velhinha, que é minha e só minha, tão cheia de amor. Estrela que imploro, que é santa também, que eu amo e adoro, que chora se eu choro. Estrela que redime os nossos pecados, em seu peito oprime a honra e o crime, que são igualados. Estrela tão branquinha, que eu fiz dessa dor. Estrela tão velhinha, que é minha e só minha, tão cheia de amor. Estrela que também, que eu amo e adoro, que chora se eu choro, só tu, minha mãe. Alfadistas do passado, que no fado deram grado, na boêmia e no tacão. Oh, fadistas do passado que no fado deram brado na boêmia e no tacão. As floridas touradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. As floridas touradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Fidalgos, aventureiros, mulheiros e toureiros, gente nova, gente fixe. Fidalgos, aventureiros, mulheiros e toureiros, gente nova, gente fixe. Bailam nas traquitanas, com ciganas, levianas, que traz adegas de carriche. Bailam nas traquitanas, com ciganas, levianas, traz adegas de carriche. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e faias de cachemê. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e faias de cachemê. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as quipóias para a abertura da água pé. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as quipóias para a abertura da água pé. Entre os improvisadores, cantadores e brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Entre os improvisadores, cantadores e brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve da bufetada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve da bufetada. Que é feito o nosso fado, que deu brado no passado, que vai a falar calão. Que é feito o nosso fado, que deu brado no passado, que vai a falar calão. As floridas coiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Passadas, são tempos que já lá vão. São tempos que já lá vão, cantou Manuel de Almeida para o Sr. Mário e para o Sr. Martin também, que estão à escuta. Então, e agora tenho, vamos continuar, mas antes queria-vos aqui anunciar também, já vou anunciar que a Rádio Arc-en-Ciel recherche trois animateurs en langue française. Un animateur ou une animatrice en accordéon français et un animateur ou une animatrice en musique moderne et en musique d'aujourd'hui, quoi. Et aussi un animateur ou une animatrice en musique de nos régions. Ça, c'est pour remplacer un peu Michel qui nous a quittés il y a quelques mois déjà et on n'arrive pas à trouver. Mais j'espère qu'on va trouver quelqu'un qui veut bien faire la même chose que Michel. Ça sera certainement pas pareil, mais ça sera pas pareil comme Michel, parce que Michel, il était unique. Mais bon, on va essayer de trouver quelqu'un, parce qu'il a beaucoup d'auditeurs qui attendent ses chansons, ses musiques de l'autre fois. Et puis, pour l'instant, on n'a pas d'animateur. Donc, si ça vous intéresse, appelez la direction et vous serez bien reçus. E agora vamos continuar então, vamos continuar aqui mais uma vez com o Tony de Matos, com o Vou Trocar de Coração, e logo a seguir vamos ter uma marcha com a Amália Rodrigues, a Marcha de São João, Marcha de Alfama, porquanto era dia de São João, era dia de São João e a sardinha assada, mas não era como antigamente, ainda lá para o Porto ainda houve um pouco de sardinha assada, mas não foi como os outros anos, porque visto por causa da pandemia... Claro que nunca é igual. Mas, pronto, vamos lá recordar um pouco este dia de São João com uma marcha da Amália Rodrigues e depois vamos ouvir mais uma música dos Lucky Dukes. Como estamos no verão, então vamos ouvir uma música que tem por título Viva a Cerveja. Então vamos lá ouvir estas três músicas e eu volto já a seguir. Thank you.

temperatura a aumentar, o alcatrão a derreter, este calor que queima o ar, dá-me vontade de beber. Quero frescura que se veja, e o melhor para arrefecer é uma cerveja. Uma cerveja. Pode ser loira, ruiva ou preta, caneca fina ou garrafa. Aviso já, ninguém se meta com esta sede que me abafa. O que o meu corpo mais deseja é uma lambreta, uma girafa, uma cerveja. Uma cerveja. Como ela não há mais nenhuma, é uma bebida sem rival. Porque a coroa de alva espuma dá-lhe um aspecto imperial. Vai-se depressa, não se beija, industrial, artesanal. Viva a cerveja! Viva a cerveja! Vais até na bola, de vez em quando só nos resta a companhia de uma jola. Com ela tudo se festeja e tantas vezes nos consola. Uma cerveja, uma cerveja. Uma bocheca bem gelada também aquece o coração. E quando alguém paga a mudada, não é possível dizer não. Venha servida de bandeja, numa esplanada ou ao balcão. Viva a cerveja! Viva a cerveja! Viva a cerveja! Pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Acabamos com os Lucky Dukes e Viva a Cerveja, pois claro, quando está calor, sabe muito bem uma cervejinha fresca. Então, quero-vos também dizer que amanhã, pela manhã, também vai estar aqui o Lourenço convosco, com o programa Fim de Semana à Porta. Depois o Manu às 16, das 16, não, seis às 8h30 vai estar aqui o Manu com a Descoberta também. No sábado vai estar cá a Cristina com Portugal no Coração e a Sílvia também com a Pausa Musical. E depois vamos ter também a Carla. Sim, a Carla com a Janela Aberta da parte da tarde às 14h30 às 16h30. E também no domingo o Lionel e o Jerome com a sua equipa aqui com o telefone toca todas as manhãs também, sem esquecer do Sr. Fortes com o Cantar do Galo, logo de manhã. E eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes e mais dedicatórias e mais fados e muita música, como sempre. Espero que gostaram. Então até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes. Sejam prudentes, porque o vírus ainda anda por aí. E já agora também quero dizer que o Tony Carreira vai estar aqui no Zenit de Orleans no dia 21, no dia 21 de janeiro de 2022, se a saúde o ajudar, claro, porque ele estava internado no hospital de Faro, que teve um infarto ontem. Suponho que já recuperou, mas pronto, está ainda hospitalizado e vamos esperar ver se a saúde melhora para que ele esteja cá presente no mês de janeiro, dia 21 de janeiro, no Zenit de Orleans. Então, mais uma vez, uma boa continuação desta quinta-feira. Um grande abraço a todos, sejam felizes e eu voltarei para a semana. Então, até lá, um muito bom dia a todos e até para a semana. Muito bom dia.